Da sua YK 627, Torra 15 AM, operando na frequência de 1520 kHz, estúdios e escritórios da Rua Vereador Rosas, 171 Centro, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, Nova Clube. Muito mais música, informação e prestação de serviço. Muito mais a Rádio do Povo. Boa noite. É um prazer estar na mesma sintonia. É bom ver você em nossa companhia. Acompanhe nossa programação pelas redes sociais. Curta nossa página no Facebook. Procure por Pinhal Rádio Clube e fique por dentro das notícias de Espírito Santo do Pinhal e região. Curta, comente e compartilhe. Você, repórter. Participe do Jornal da Cidade pelo WhatsApp da Nova Clube. 19-3651-4444. Salve nosso número no seu celular e envie sua mensagem pelo WhatsApp da Clube. 19-3651-4444. Sugestões de matérias. Os problemas de seu bairro. Seja você o repórter. Envie sua sugestão e reclamação em texto, áudio e vídeo pelo WhatsApp do Jornalismo da Nova Clube. 19-3651-4444. Participe. Rádio Clube. Neste momento, a sua Pinhal Rádio Clube tem o prazer de levar até você a bênção do padre Donizete Tavares de Lima, o padre dos milagres de Tambaú. Começa agora mais uma grande atração com a marca Rádio Clube AM, 1520 kHz. As mais tocadas no mundo sertanejo, tá na Nova Clube. Visibilidade da música sertaneja. Nova Clube. Nova Clube. Começa agora o programa mais sertanejo do seu rádio. O melhor da música sertaneja começa agora. Está no ar o Sertanejo Classe A. Boa noite, Pinhal. Boa noite, região. Boa noite para você que está sempre curtindo aqui a Nova Clube. Para você, meu amigo ouvinte, né? Você que estava até agora aí curtindo aqui a programação da nossa amiga, a Patrícia Gutschalg, né? Peço para você também que continue conosco agora aí até as 7 da noite, porque já está no ar o Sertanejo Classe A. Até 7 horas, eu juntamente com o Dieguinho Perino aqui, vamos levar para vocês aí, né, o melhor da música sertaneja, os grandes clássicos sertanejos que fizeram e que ainda fazem sucesso a partir de agora, aqui na Nova Clube. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, né? Uma quinta-feira gostosa aí, uma quinta-feira chuvosa, né? E olha, hoje está no ponto, né? No jeito de você ficar aí no sofá de casa, tá certo? Aí embaixo das cobertas aí, né? Aí, curtindo o sertanejo classe A, né? Ouvindo sempre a melhor música sertaneja. Ô Daniel Salvador, vou te fazer companhia e tô levando sempre o melhor da música sertaneja, tá certo? Quer ligar pra cá, participar conosco, participar aqui da programação e também do sertanejo classe A? O telefone que mais toca na cidade, o 3651-4444. Este é o telefone, né, onde você pode ligar, participar, mandar aquele sucesso, aquela música pra quem você quiser, né? O WhatsApp também, o WhatsApp aqui da Nova Clube, você que tem o aplicativo aí, o WhatsApp no seu celular, quer mandar o seu áudio, quer mandar a sua mensagem aqui pra nós, é muito fácil, né? Você que tem o aplicativo WhatsApp no seu celular, quer adicionar aqui o WhatsApp da Nova Clube, você faz o seguinte, você coloca o 19 na frente, o 3651-4444, este é o WhatsApp da Nova Clube, onde você pode adicionar, participar da programação. E agora também do sertanejo classe A. 18 horas e 3 minutinhos. E para começar muito bem a nossa primeira de hoje, desta quinta-feira gostosa, vem chegando eles aí, né? Vem chegando eles aí, o... Vem chegando eles aí, Adalberto e Adriano, Me Deixe Só. Me Deixe Só.